passarela. A girafa com seu pescoço comprido, tão comprido que quase chega ao céu. Seu andar é elegante, ninguém anda igual a ela. Parece até a Miss Brasil da passarela. Eu acho a girafa bem bonita, além do mais, ela é muito engraçada. Mas se a gente quiser conversar com ela, a gente tem que subir em uma escada. A girafa com seu pescoço comprido, tão comprido que quase chega ao céu. Seu andar é elegante, ninguém anda igual a ela. Parece até a Miss Brasil na passarela. Olha só, a girafa com seu pescoço comprido, tão comprido que quase chega ao céu. Seu andar é elegante, ninguém anda igual a ela. Parece até a Miss Brasil na passarela. Eu acho a girafa bem bonita, além do mais, ela é muito engraçada.